Controle, confirme frequência da torre 1286. 1186 meia dúzia. 18, grato. Salvador, objeto 6748, sinal da 10, baixa travada. Objeto 6748, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso fixo 10, vento 110 graus 089, ajuste de altímetro 011. Autorizado pouso 110, ajuste 011, objeto 6748. Sultana 3662, estamos com 071 na borda, 2 horas e 50, alternando Recife. Copiado, Recife 250, 71, autorizado para seguir o táxi via Índia, reporte no posto espera pronto para decolagem. Ok, autorizado táxi via Índia, está no posto espera da 3662. É 313, complete aproximação, forma lei pista livre, número 1 agora para pouso, vento 110 graus, 08 nós. E o ajuste é 1011. 1011, guarda. O 1889 chama Centro Recife, 1251 alterna 13325. 251, alterna, 3325, boa. Webjet 6748, solo ao sul, meu, livrar, reporte pista livre, melhor dizendo. Gente. Oceaner 6313, tem autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado pouso pista 10063, confirma o vento. Webjet 6748, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette, gate 11, gate 11. Alfa Juliette, gate 11. Boa noite, TAM 3662, observando tráfego na curtíssima sinal, após passagem ali, mantém pista no zero. Após passagem ali, mantém no zero, TAM 3662. Centro Recife, 1288-260. 1288-260, 405 da Gol. Kitchener 6313, no Solos 19, reporte pista livre. Ok, prossiga seu táxi via Alfa, última esquerda, via Índia para o gate 01 na minha escuta. Alfa, Índia, para o posto, né? 3662, pista livre, autorizada a decolagem, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Total 9907, identifique. Na chegada BOF, desça para 4.000 pés, Mi 11 o ajuste. 19, decimal 8. Rota 3662, sobre o 370, vigilância radar. 370, vigilância 3662. Porto Noroeste, aguarde 30 segundinhos para iniciar. Aguarde, agora 604. Número 604 no gate 8, autorizado push, reporte para o táxi. Autorizado para o táxi, acionamento, coisa para o táxi. Número 604. Tango 1604, autorização para o táxi, permite 1932. 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Recife. Ok, copiado você. 132, 3h30. Autorizado para seguir o táxi via taxi Juliette Alfa, reporte ponto espera pronto para decolagem nesta. Juliette Alfa, autorizado, ponto espera, coisa pronta, coronel 04. Afirma. Centro Recife, 12545. Alterna 1265. Ok, entendeu? 12545. 12650, tá? 3662. 2685. 2685, boa noite, tá? 3662. Boa noite. Tal 9907, desce para 2000 pés, ajuste no 011, autorizada final 10. Desce 2000 pés, 1011, autorizada ILS 10, 9907. Tá 3152, boa, pronto pra cópia. Espera da pista 10, pronto, coronel 04. Coronel 04, autorizado a linhagem de decolagem, pista 10, vento 1 no 0 grau, 062 é nosso. Livre de decolagem, pista 10, coronel 04. Tá 3152, autorizado Maceió, nível 330, via 358. Decola pista no 0, curva à esquerda, saída Puca, Caju. Frequência do controle 119.8, código transponder 5547. Reto, reporte nesta pronta. Pronto para cópia. 3858, boa noite. Chame Torre 118.6 para cópia. 118.6, boa noite. 3858, com a informação aqui. Por gentileza, coordenar o Fortaleza. Boa noite. Sabendo que foi feito um DLA, nós temos um plano aqui para 22h43. Ele venceu. A 200 foi feito DLA e para que horas? Só um minutinho, vou checar aqui. Identifique, foi proa da posição pelo, desça para 2000 pés, 1011. enquanto a gente já localizou a DLA aqui, vai um minutinho só para copiar. Sim, Voo 604, decola 31 no controle 19.8. 98.60. Tá 3858 para cópia, pronto? 358 para siga. Tá 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via Apesulu 19. Decola pista no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 119.8, código transponder 5540. 5 aprovado Fortaleza, 370, Apesulu 19, decola no zero, à esquerda Momo, Frote 198, controle 5540, transponder até 3858. Correto, nós para acionamento táxi. Já pronto para o puxa acionamento, portal 7, 3858. 370, vigilância radar. 370, voo 604. Prezado, reporte pronto para o táxi. Prezado, reportará, 3850. Rio 5972. Condições de voar Duna e completar a final? Voe Duna. Posição no zero, autorizado, reporte para o táxi. Vou entrar para o táxi, entrou no 52. No 076. Total 9907, está estabilizando ILS, pista vista. Total 9907, complete final, chame torre no 86. 86, obrigado. Salvador, boa noite, total 9907, está uma 2 milhas do externo visual. Total 9907, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 089, ajuste 10, 11. Livre pouso, pista 10, 9907. Total 9907. Dois Salvador, o Abjet 6747, está sem Charlie para autorização. Webjet 6747, um minutinho para copiar. Gente. Táxi, tá, 3258497, a bordo 520, altera João Pessoa. Três, oito, cinco, oito, copiado. 97 João Pessoa, 520. Autorizado o táxi, é ponte, ponto, espera, pronto para decolagem. Montará, tá, 3258. E o 5972 autorizado a final no zero. Gente, reportaram estabilizando, 972. Seu táxi, 3152, POB de 121, operando Aracaju com 1 hora e 55 minutos. Um 2545, 2685, voo 1604. 3152. Total 9907, seu solo posto 38, táxi via quilo, pátio 3. Total 9907. Webjet 6747 para cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola Pistuno 0, curva à direita. Saída Dael, após Dael, Leda. Videv Aprisque 50. Controle 119.8, código transponder 5560. Jet 6747, autorizado para Guarulhos, 340, circulando da 10, curva à direita, saída da El, tropeu 50, transição Leda, Videv. Controle 119.8, transponder 560. Correto, reporte nessa para acionamento, puxa. Gente. Coordenação Guarulhos. Para cópia 118.6. 106. Um minutinho para cópia. 3850, passa a ponte, espera no zero, pronto. Tá 3850, autorizado alinhar e decolar, pisto no zero, vento 110 graus, 08 nosso. Ali da cola tá 3858. É 313 para cópia, pronto? Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pistola 0, curva à direita. Saída Dael, Fozel, Leda, Bidev, Aprisque 50. Controle 119.8, código transponder 5563. Para 2.000 pés, ajuste no 0 no 1. Confirme 2.000 pés? Confirmo. Tente bem entrecortado, obrigado. Relação término. Avançado. Correto, reporte nessa para o seu táxi. O está visual, pode aprovar o externo? Vive! No ponto espera pronto, 3052. Prisada ILS pro 076? Prisada final no 076. Gente, obrigado. Prisada final, visual 5972. 5972, torre no 86. 86, obrigado. Mais 1858, decola os 42, controle 119.8. 119.8, boa, até 3258. Boa. Mandou uma boa noite, está 3258, passa 1300 para o 370 na bomba. 3858 da TAM, contato radar, está do 370. Ao 370, está 3858. Tan 3152, após a passagem do 727 da Rio na curva final, ali mantém-se no...